push, 3153. Tá ok, início push, chamaremos táxi na escuta para cópia, o 3153. Tá autorizado, Galeão 380, na Perusca 50, após conforme a rota do seu plano de voo, decola no zero, curva direita, saída da EL, Leda, após Leda, voa direto Bidev, intercepta 50, controle 198, torre 186, transponder 5014. Quem autorizou 380 para o Galeão via Upper Whisky 50, conforme a rota. Decolando da 10 com a curva direita, saída da EL, Leda. Leda voa Bidev e intercepta Upper 50, Upper Whisky 50. Torre 1862, controle 198 e o transponder 5014. 3153. 3153, correto, reporte táxi. Livre push, chamaremos para o táxi 53, obrigado. O 605 chame centro Recife, frequência 13325. 3325, obrigado, bom dia. Bom dia. Espera para decolagem com o produto de Itapuã, Guardião 06, ponto de espera da ONCA. 3-0-06, reporte fora do solo. 7, iniciando 06. Solo Salvador, trip 534. Solo Salvador, trip 5345, ciente do hotel. Solicito autorização de tráfego para Ilhéus, nível 200. Ciente, aguarde cópia, trip 5345. Guardião 06, bom dia, 500 pés, litoral, reporte Ondina. Ciente, no chamarei na final, Ondina. Paulo, Salvador, bom dia, o TAM 3179, ciente da informação, hotel. Hotel confere, Guarulhos, confirme a rota do seu plano. Aperuí, 5-0. Gente, aguardando cópia. Agora tem a saída prevista? Saída da EO. Obrigado. Solo 3153, TAM, para o táxi. 151 a bordo, 4 horas, Guarulhos. Táxi Juliette Alfa, 18.6, ponto espera, o ajuste é 1011. Ok, livre via Juliet Alpha, ponte pela 14, 18.6, 12, 1011 no altímetro, 3153, bom dia, bom trabalho. Solo, Salvador, Rio 5973 para o pushback, acionamento, acionamento terminal da freia. Autorizado no parte 3, reportar. Reportará para o táxi, 5973. Frequência livre. Guardião de Novembro Alfa. Tá pronto, 5345. Trip está autorizado, Ilhéus, nível 200, decolagem no zero, curva direita. Saída da El Leda, pós Leda, voa Ilhéus. Controle 198, torre 186. Transponder 5031. Autorizado Ilhéus, nível 200, decolando zero, curva direita, saída da El, Leda, Ilhéus, controle 198, torre 186, dúzia, transponder 5031. Trip correta, reporte pronto. Porta pronta. Para o puxa acionamento, Papai Romeu, Alfândia Bravo. Alfândia Bravo, ciente, aguarde, senhor número 2 para puxa. Cópia 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, Upper Whisky 50, controle 198, torre 186, você transponde 5032 e a sua saída da EL, Leda, após Leda, vou direto Bidev. Lateral aqui do lado direito, sim. Mas estão na pista ou estão na... na área gramada? Área gramada aqui. É muito? 79. 179 correto, reporte pronto. Porta lá. A gente vai fazer o operações, vai ingressar agora, vai soltar fogos pra ver se dispersa, ok? Mantém a posição. Tá ok então, vai manter. 5594, controle. Ah, seu escuta. Aproxima-se de Conde, serviço radar terminado, chame Aracaju 1203. Ok, vai chamar Aracaju 1203, grato, bom dia. Bom dia. Rio 5973 para o táxi, 4 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alterna Salvador. O Juliette Alfa, 1011 no ajuste, 1-0 está impraticável devido a pássaros na pista. E Matinho, estamos aguardando aqui. Pode prosseguir até o ponto de espera, aguardando a liberação da mesa. Então para o ponto de espera o 5973. Alfa 34198, boa viagem. É, Índia November Alfa, controle 119.8. Três, 153, a linha e decola, pista 10, variável com 59. Autorizado a linha decolada, pista 10, 3153, passarada foi embora por enquanto. Firme. Pássaros foram embora por enquanto. Firme. Você é, prossiga. Tango Alfa, Tango Serra, qual horário? Qual horário do plano? Alfa, decolou da 17. Papa Romeu, Índia, November Alfa, controle Salvador. Meu cordial, prossiga em condições visuais e informe no através do farol da barra. Meu cordial, bom dia, controle Salvador. Vai reportar o farol da barra então, um abraço. Abraço. O que você acha o plano do senhor? Rio, 5973, pronto no ponto de terra. 5973, ali mantendo a zero. Ali mantendo a zero. 79, para o push, acionamento na remota. Remota 12, autorizada, aposto táxi. Livre o push, acionamento, 3179. Zona 53 aos 38, confirme o nome do comandante, por gentileza. Informe o tipo do seu equipamento. É o Charlie 150. Ciente. Então, o pássaro tem que fazer um reporte aqui do avistamento, ok? Ok, já lhe informo, Torres. Só mais um minuto, por favor. Bravo para o táxi, a bordo 30 de autonomia, alterando São Luís. 3 no POB? 612. Gente, 612, Juliette Alfa, 18.6, ponto de espera, Mongol. Bem, graças. Boa viagem. 19-8, então passa pro controle? O nome do comandante? Não precisa mais não. Muito grato. Ah, tá ok. Valeu. Bom trabalho com o senhor aí. Bom dia. 5973, decolagem autorizada. Pistão 0, variável com 5-9. Autorizada decolagem, 5973. Acione 0251. Bom dia, 3153, cruzou 5 mil pés. 3153, meu cordial, aciona a identificação. Identificamos, controle, na sua escuta. Contato radar estabelecido, azimuth é o 165 a 3.6 milhas ao sul, o TAN 3153. Confere, 3153. Trip 5345, pushback, acionamento, parte 3. Trip autorizado, no parte 3, reporte parte. Autorizado, porta ataque. Tanto se erra, chame para ingresso no 7. Boa viagem. Salvador, Rio 5973, decolado na Puca. Rio 5973, controle Salvador, está em contato, radar. Controle aqui, ó, Papa Romeo de November Alpha. Só pra solicitar regresso pelo corredor Bonfim após Interlagos, devido à condição meteorológica. Suficiente, Papa Romeo de November Alpha. O de November Alpha não copiou o controle. O senhor deseja retornar agora? Ativar, seguir até o farol e depois regressar pelo corredor Bonfim, se possível. Ah, sei. O senhor deseja realmente ir até o corredor Bonfim ou no farol pode partir para a final da pista 17? No farol pode partir para a final da 17. Ah, positivo. Então o senhor pode girar agora para a final da pista 17. Eu tenho dois jatos chegando. Vamos abreviar a sua trajetória para pouso. Afirmativo então. O Gino Vidrapla já vai iniciar uma curva pela direita agora para interceptar a final da 17. Grato. Positivo. Salvador, bom dia, gol 1434, com a informação hotel. 434, esse é o controle, desça para 2.000 pés, sem restrições, com 10011 ainda na chegada mar. Sem restrições para 2.000, na chegada mar, em voo 1434, bom dia, obrigado. Controle Salvador, o Chaner 6225, bom dia. Oceano 225, este é o controle Salvador, desça para 5.000, ajustado 10011 na chegada Bonfim. Para 5.000, ajustado no 011 na Bonfim, 6225. Salvador, TAM 3153, poderia voar PDEV? 3153, ainda voando da Euleda, após direto BDEV, a princípio mantém a saída. Mantendo, então, da Euleda, na sua escuta, 53. Afirmativo, existe vários cruzamentos aqui em cima, obviamente, em contato com o melhor centro de controle do Nordeste, motivo pelo qual existe uma restrição na sua ascensão ao nível 3620. Afirmativo. Obrigado, não escuta. É o melhor centro mesmo. Salvador, trip 5345, PLB 87, autonomia de 2 horas e 15 minutos, alterna Aracaju para o táxi. Trip Juliette Alfa, seguindo o tráfego da TAM, 18.6, quanto espera, bom voo. Juliette Alfa, seguindo o TAM, quanto espera, 18.6, bom. Autorizado, se é 0406. Dia Brava, 44198, boa viagem. 98, bom dia, obrigado, Alfa Dia Brava. A frequência é 13325. Corno 3325 com Recife, só tenho um bom dia, um bom trabalho, 53. Boa. Trone Salvador, bom dia, Papa Romeu, Alfa Dia Brava, cruzando 1000 pés. Papa Romeu, Alfa, Índia Bravo, controle Salvador, contato radar. Bravo. Oi, Salvador, bom dia, eu tenho 3179, ponte espera da 10, pronto. 3179, alinhar e manter, puxando 10. Alinha, mantém 10, 3179. Alfa Tango Sierra, aos 45198, seu regresso. Chama regresso, Tango Sierra. Controle Salvador, bom dia, papapapá, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, controle. Tango Sierra, para Valença, decola de Salvador. Sim, chama no farol da barra. Chama o farol da barra, Sierra. Papa Romeo, Índia, Nova Maralfa, controle. Já tem contato visual com o aeroporto? Infelizmente ainda não, controle. Sente informe quando tiver o contato visual com a cabeceira 17. Afirmativo, controle. Controle 1434, posso efetuar um desvio à esquerda para livrar 5 milhas? Livre. Obrigado. Salvador, trip 5345, pronto, quanto espera dando zero? Tem 345, alinhar aqui, manter no zero. Alinhar e manter no zero, 345. Sete, chame a torre, frequência 1186 do Zeca, amigo. chamará a torre em 1118 decimal meia dúzia, o Índia November Alpha. Salvador, bom dia, o passageiro 2223, fica a informação aqui. Serendo 223, desça para 8000, ajuste no 0, 1-1, a chegada bom. 8000 no 0, 1-1, a chegada bom. November Alpha, final no 7 autorizado, reporte 3 milhas. Reportará 3 milhas, autorizado a interceptar final, o Índia November Alpha. 3179-4819, boa viagem. 19-8, obrigado. Controle Salvador, TAM 31, 79, na DAEL. TAM 31179, controle, está em contato, radar. Tem possibilidade para a DAEL, senhor? Livre. Direto da DAEL, TAM 31179. Oceano 225, velocidade 210 agora, número 2 para pouso. 2109, 6225. O Gol 434 em descida para 2000, mantendo a velocidade, vai aproximar como número 1. 34 mantendo a velocidade e aproxima como número 1. Positivo, o senhor tem condições de voar Duna? Afirmo. Foi Duna em descida para 2000, Duna ILS para pouso. Ponto de redução, 20 milhas Delta Mike Echo. 1-434, obrigado. O senhor é 0 navegante, sua frequência do controle é 119.8, câmbio. Variável com meia dúzia. Obrigado, decolagem. Salvador, muito bom dia, 9, 2, 2.